Efeito colateral, indo, vindo, nem sabe o que é real, ou se é irreal, ou se é falsa, ou se é falso, ou se é falsa, ou se não é. Imaginação.